acontece a todos nós. Sempre uma dor, um ai de amor e de um infeliz se ouve a voz. Sinto saudade, tristeza bem dentro de mim. Coisas passadas já mortas que tiveram fim. Tenho meus olhos parados, perdidos, distantes, como se a vida nos fora o que era. Palavras, notícias não vêm sequer. E a certeza me diz que ele era o meu bem. Aquilo que a gente não quer. O que dói profundamente é saber que, infelizmente, a vida é aquilo que a gente. Sinto saudade, tristeza bem dentro de mim. Coisas passadas já mortas que tiveram fim. Tenho meus olhos parados, perdidos, distantes, como se a vida nos fora o que era antes. Cartas, palavras, notícias não vêm sequer. E a certeza me diz que ele era o meu bem. Que dói profundamente é saber que, infelizmente, a vida é aquilo que a gente não quer. O que dói profundamente é saber que, infelizmente, a vida é aquilo que a gente não quer.